Está começando o PodQuest com Rafael Kunen, Fernando Seco, Igor de Castilho e Giliar Lopes. Podcast na área, galera! Estamos de volta mais uma semana com mais um episódio pra vocês desse, que é o único podcast onde você conversa em português com profissionais de desenvolvimento de games da indústria internacional. Eu sou o Giliar Lopes, produtor dos games da série FIFA aqui na EA Sports em Vancouver. E junto comigo aqui, episódio especial como a gente prometeu semana passada, ele está de volta, o meu amigo que é artista lá na Bethesda Game Studio em Montreal, Igor de Castilho. Tudo bom, Igor? Fala, pessoal, beleza? Beleza, cara. Já tá aí com a gente. O Igor já tá aí com a gente também. O meu vizinho. Ele que é verdadeiro gentleman. Tá lá com clavícula quebrada, mas não deixa de abrir a porta pra todo mundo passar. Ele que é designer aqui no time FIFA também. Na EA em Vancouver, Rafael Kunen. Tudo bom, Rafael? Beleza, beleza, cara. Ele já tá podendo sentar direitinho, tudo bonito, né? Já tá podendo, tipo, apoiar pelo menos com a mão esquerda, segurar uma coisinha ou outra, não? Já tá melhor. Já tô, mas a dor geral passou. Agora tem que deixar só parado pra curar direito o osso, né? Entendi. Semana que vem já tá no jiu-jitsu de novo. É. E a gente tá recebendo aqui, rapaz, um convidado pra lá de especial. Foi prometido já. O pessoal do Patreon lá, da nossa comunidade, já sabe que a gente ia trazê-lo aqui. Semana passada não deu. Não vou dizer de quem foi a culpa, né, Igor? Mas a gente tentou fazer, não conseguiu, mas essa semana vai. Então tá aqui com a gente já ele, que é Community Manager e YouTuber, o Daniel Medeiros, mais conhecido como Dani, lá do canal do Dani. Tudo bom, Dani? Tudo bem, muito obrigado por terem me convidado, é uma honra estar aqui no que isso? PodQuest, né? O canal onde vocês falam sobre desenvolvimento de games internacional em português. Isso aí, ó. Tá melhor que tá quase, já tem um replace pro Giliard aí. O dia que não der, der um piriri aqui em casa, eu vou ligar pra você. Não, mas eu fico bem feliz porque eu escuto muito histórias de vocês, né? Eu trabalhei já com o Kunen e com o Igor, mas o Giliard pra mim sempre foi a lenda, né? Tipo, ah, é o cara que trabalha na FIFA, lá. Que foram falar pra você? Então é uma honra eu estar aqui falando com vocês. Obrigado pelo convite. Ah, que é isso, a gente que tá feliz pra caramba de ter você aqui. O Rafa, o Igor sempre falam bastante de você. Outros amigos nossos, né, que ainda estão lá na Hoplon, o Charlinho, o Paulo Ítalo, todo mundo sempre fala do Dani e a gente acompanha você no seu canal do YouTube, rapaz, o canal do Dani, super sucesso aí, Rafa Kunen já teve lá, já jogou Ghost Recon contigo. GTA também. Ah, é? Isso aí. Mas então, Dani, começa, por favor, contando pra gente o que você faz hoje na indústria de games e como é que você chegou até aí, né? Conta um pouco da sua história de carreira. Tá, aqui na indústria de games, atualmente, eu sou Community Manager, trabalho no Kukori, que é uma empresa de Kotka, né? Não é Helsinki. Kotka é uma cidade que é 2 horas daqui de Helsinki. Mas, na verdade, eu não trabalho na empresa, né? Eu trabalho remoto. Helsinki é ali perto de Porto Alegre, né? É depois de Palhoça, sabe? Quem não sabe, o Dani tá lá na Finlândia, rapaz. Tá o quê? 10 horas da frente da gente. Tá gravando às 10 da manhã aqui em Vancouver. Deve ser 8 da noite aí. O que que você foi fazer aí na Finlândia, rapaz? Trabalhar como community manager numa empresa de games. Como é que é isso? Então, eu comecei trabalhando na Hoplon, né? Uhum. Como suporte, daí fui assistente de marketing. E aí eu me descobri sendo community manager. E meio que foi não por acaso, mas é que eu senti que faltava isso na empresa, sabe? Sim, cara. Uma empresa que é bem grande, né? Não é uma empresa pequena, tem bastante gente. E os jogos que eles sempre estão criando é tipo jogos de porte internacional, tipo o Taekwondo ou agora o Heavy Metal Machines, é sempre tipo, não é um joguinho pequeno, sabe? Então, Community Manager era uma coisa assim que tava faltando ali na empresa. E eu sou bem agradecido a Hoplon, assim, porque eles me deram a oportunidade de eu começar a fazer do nada, assim. Eu não tinha conhecimento em edição de vídeo nem nada, e eu falei, ah, acho que seria legal se a gente tivesse vídeo, sabe? Vocês me dão uma oportunidade pra tentar. E daí eles me deram, tipo, equipamento, tudo, e foi dali que eu descobri que, não que eu tinha jeito, mas que eu gostava bastante de fazer, né? Quer dizer, então, que a Hoplon, pra você, assim como pra todos nós que estamos aqui, foi também um berço, né, de aprender e de ter oportunidade. Isso aí é interessantíssimo de a gente falar. A gente fala muito de Hoplon aqui, dos tempos bons e dos tempos não tão bons, mas isso aí não tem como negar, cara, que a gente tem muito a agradecer a essa empresa pelas oportunidades que deram pra gente. Coisa que é o que é mais difícil hoje na indústria do Brasil, a gente sempre fala isso, é a falta de oportunidades mesmo, falta de empresas tentando fazer coisas e colocando gente pra pra arriscar, pra poder meio que aos trancos e barrancos aprender, né, como se desenvolve games, como se fazem essas coisas, que não tem outro caminho, não tem caminho fácil, infelizmente. Mas aí você, então, na Hoplon, né, aprendeu e trabalhou como community manager, imagino, do Heavy Metal Machines. Heavy Metal Machines e do APB Reloaded, que era um jogo terceirizado que a gente publicava. Sim, sim, entendi. E aí, como é que foi, do nada, tu atravessa a ponte lá pra, pra então, Helsinki? A história que é oficial divulgada na mídia, né? Uhum. A minha esposa, ela não gosta da verdadeira, né? Ih, rapaz! Então, eu só digo que eu conheci a minha esposa na internet, e ela também é youtuber, e foi aí que a gente meio que se interessou um pelo... Quer dizer, eu já tinha me interessado por ela porque ela é linda, né? Mas é finlandesa, todo mundo sabe. Mas ela se interessou por mim, acho que por causa do canal. Tipo, ah, é alguém diferente, sabe? Entendi. E daí a gente resolveu arriscar esse relacionamento maluco, aí a única forma de fazer isso foi, tipo, casar rápido pra eu ganhar o visto e vir pra cá. Ah, ela é finlandesa? Isso. Caraca, entendi, cara. É. Aí eu casei e vim pra cá assim na louca, tipo, não tinha nada programado, tava disposto a trabalhar como faxineiro, qualquer coisa, né, por enquanto. Só que tinha essa empresa que eu tinha mandado o currículo em janeiro de 2016 e o cara tinha gostado de mim, ele só tinha falado que meu sotaque em inglês era muito forte, assim, então ele não resolveu me tirar do Brasil pra vir pra cá, né, mas ele falou, ó, quando tu vier pra Finlândia, me avisa. Imagina, né? Ah, não, você precisa passar aqui, eu sei que fala comigo. Mas aí eu sempre mantive contato com ele, era o CEO da empresa, né? Uhum. É uma empresa bem pequena, tem 11 membros comigo. Entendi. Como é que é o nome da empresa? É Kukouri. Entendi, Kukouri, assim, entendi. Eu sempre mantive contato com ele, aí às vezes ele perguntava umas informações de mercado do Brasil, porque o jogo dele que ele tá desenvolvendo é bem parecido com o Rabo Hotel, não sei se vocês conhecem. Claro. Sim, na época minha esposa passava o dia, cara, do Rabo Hotel. É bem famoso na Finlândia e no Brasil, né? E aí ele perguntava algumas informações, aí eu passei um monte, fiz uma lista, assim, bem bonitinha de youtubers pra ele, os maiores, os médios, os pequenos, de graça, assim, sendo só uma parceria. E aí ele sempre conversava comigo, assim, sobre, tirava dúvidas com ele sobre coisas da Finlândia. E quando eu vim pra cá, eu avisei ele, daí ele perguntou, ah, tá morando em Helsinki? Daí eu tô. E num domingo, inesperado, ele me ligou, assim, e falou, ah, tu ainda tá sem emprego? Daí eu falei, sim. Daí ele quer trabalhar aqui na Kukouri, daí. Caraca. Que maneiro. E foi uma entrevista bem tranquila, assim, ele nem perguntou muita coisa, só aceitou, sabe? Quer trabalhar aqui? Entendi. Quero, beleza, pode vir. Pô, que história fantástica agora. Essa daí é a história que a mídia ficou sabendo. Você, a culpa é sua, você fez o tease pra gente. Agora você vai ter que contar a história mas essa não vai no podcast oficial, né? Eu vou inventar uma bem maluca, hein? Não, tudo bem, então. O editor tira. Então tá, eu não preciso contar. O Conan conta pra vocês depois. É, vai ficar, ó, agora vai ficar pra exercício pra vocês ouvirem. Qual é a história verdadeira do Dani indo pra Finlândia. Mas não, mas brincadeiras à parte, cara, que fantástico isso. Você casa, muda tua vida, vai pra Helsinki e tem essa felicidade de ter uma oportunidade aí, cara, é pra você ver também. Pô, uma das coisas que a gente faz aqui no podcast é continuar mantendo nossos contatos, né, com a galera que faz jogos no Brasil. Não perder essa conexão, porque, cara, nessa indústria pequena do jeito que ela é, por mais que pareça gigantesca, ela ainda é muito pequena, a coisa mais importante é você manter esses contatos. E você, por uma atitude, né, tipo, generosa da sua parte de ajudar o cara que você não tinha nenhuma obrigação, né, de ter batido papo com ele antes, conversado com ele, aí do nada surge essa oportunidade que você se vê aí em Helsinki e acaba tendo um emprego. Isso aí é fantástico e vou dizer pra quem tá ouvindo, não é por acaso, né? Essas são coisas que você pode dizer, ah, pô, deu sorte. Mas, cara, a sorte vem quando você constrói uma rede de oportunidades pra que quando você precisar da sorte, ela apareça, né? Ah, sim, e sem contar que eu devo ter mandado uns 60 currículos pra empresa daqui, pois, né? Pois é, o pessoal acha, ah, não, tentou uma vez e conseguiu, assim, sim. Tipo, entendi, cara, ó, muito maneiro, a gente vai conversar muito mais sobre o Dani, o que ele faz, o trabalho, o que é ser um community manager, né? E quais são, vamos dizer, os desafios aí de você lidar com essa galera super apaixonada e às vezes difícil, que são os fãs de games. A gente vai falar sobre tudo isso hoje no episódio, lá de especial do podcast. Então vamos lá, pra fazer isso tudo pra vocês aí, vamos lá. Mas Mas antes da gente entrar no assunto principal, eu sempre falo isso aqui, a galera deve estar saco cheio já, mas eu tenho que falar porque, cara, são fantásticos todos os nossos patronos. Lá no patreon.com/podquest, são os melhores patronos do mundo, porque eles ajudam a gente a fazer mais e melhor desse trabalho aqui, desse conteúdo que vocês conhecem. Então é graças a eles que o nosso editor, o Zabuzeta, pode estar aqui toda semana fazendo o trabalho fantástico dele aí, deixando tudo bonitinho, cortando todas as besteiras que a gente fala, todas as tossidas do Gilhar, a hora que eu me enrolo aqui, eu tenho que gravar 5 vezes o mesmo pedaço, e o Zabuzeta deixa tudo limpinho, bonitinho, ninguém fica sabendo de nada. Então agradecendo sempre a ele o trabalho fantástico que ele faz com a gente aqui, e agradecendo a vocês, que são nossos patrões. Com $1 você já ajuda pra caramba a gente continuar fazendo isso aqui, mas com $3 ou mais, você participa de uma comunidade lá no Google Plus, onde a gente conversa de tudo um pouco. Lá na comunidade, por exemplo, já 2 semanas a gente colocou uma thread pro pessoal mandar perguntas pra gente fazer pro Dani aqui, nesse episódio, com a presença dele. Então hoje vocês vão ver que vão ter várias perguntas que foram mandadas pelos nossos patronos. Além disso, a galera conversa sobre os momentos de games, sobre ofertas de emprego na área de games e assuntos que não tem nada a ver com games também. Tudo isso rola lá no Google Plus do podcast, que você tem acesso contribuindo no nosso Patreon, patreon.com/podcast, com no mínimo $3. E pra quem contribui com $15, a gente faz aquele momento especial todo mês, que é o Hangout do Podcast. Sentamos aqui os podcasters e os patrões de $15 por 1 hora pra conversar sobre o que vocês quiserem. Via Discord, a gente se conecta e fala, e aí sim, hein? No Hangout rola, rapaz, de tudo, todos os assuntos. Quem sabe um dia o Dani vai lá no Hangout e conta pra gente aquela história de como ele realmente foi lá. Não, mentira, tô brincando. Mas a gente conversa sobre o que vocês quiserem, e pra participar desse Hangout é só se tornar um patrão de $15 do podcast lá no patreon.com/podcast. Então ajuda a gente a fazer mais desse conteúdo pra vocês aqui nesse canal e nesse podcast, que vocês já ajudam bastante. Valeu! Então, Dani, acho que eu já vou começar na parte mais difícil. Eita. É, o seu trabalho é um trabalho, cara, que às vezes a gente comentando assim, né, por fora, nenhum de nós queria ter que fazer, lidar com a comunidade, mas imagino que não seja só a dificuldade, né? Deve ser muito recompensador também. Mas uma coisa que eu queria já perguntar de cara, né? Por que ser um community manager? O que que te faz querer fazer isso? Qual é a tua paixão por essa profissão? Boa pergunta. Tá, na verdade, assim, eu descobri há pouco tempo com o meu canal no YouTube que eu gostava bastante de produzir alguma coisa e ter o feedback de outras pessoas, sabe? Uhum. Por exemplo, produzir vídeo. Antes de fazer vídeo, na faculdade eu fazia tirinhas, eu gostava bastante de ver a repercussão das tirinhas, eu gostava quando elas, por algum motivo, saíam em algum lugar que eu não esperava, sabe? Alguém pegava e usava. Sim. Mesmo que roubassem, assim, tirassem os meus créditos, foda-se, sabe? É meu trabalho sendo divulgado lá. Eu tinha uma banda antes também, adorava fazer show, gostava da repercussão das pessoas quando eu fazia show. Então, eu sempre gostei de criar conteúdo pras pessoas, né? Entendi. Basicamente, community management é basicamente lidar com os jogadores, mas também criar o conteúdo, é fazer eles conversarem entre si, fazendo perguntas, ou então criando eventos. E eu gosto muito disso, tipo, eu não ligo mesmo de trabalhar com isso, sabe? Não tem um dia assim que eu acordo de puta merda, tenho que responder aquele monte de jogador. às vezes tem dias assim. Bom saber. Agora, peraí, curiosidade aqui. Tocava o que na banda e qual era o estilo musical? Ah, eu tocava hard rock, mas a gente era mais puxado assim pra Guns N' Roses. Olha. A Ozzy Osbourne. E você tocava que instrumento? Eu sou baixista, mas o que eu gosto mesmo é tipo aqueles bem melosos, sabe? Tipo Bon Jovi. Sai até uma lágrima no Gilherd agora. Não, a gente tá se conhecendo hoje, mas eu fui baixista também. Oh, meu Deus. Tinha uma banda com mais ou menos esse estilo também. Eu já tá casado. Não eram melhores amigos já tá casado, agora. Já tô pedindo divórcio aqui. Então, a Finlândia é tão longe assim mesmo? Olha só, voltando ao assunto community management, já vou logo jogar a primeira pergunta da galera da nossa comunidade aqui. O Thiago Lopes mandou logo de cara essa aqui. Tomando como exemplo jogos como o Fallout 4, é possível ver o quão importante é você escutar a comunidade pra tentar fazer um balanceamento melhor do jogo, trazer novas features, etc, elaborar eventos. A dúvida dele é, como é que você faz pra separar o feedback que serve pra isso do feedback que é só mimimi, eu queria que o meu jogo fosse do meu jeito? Ah, então, ótima pergunta, Thiago Lopes, né? Isso, meu primo. Mentira, não. Uma coisa, assim, que a gente usa bastante é a quantidade, né? Se muita gente reclama de uma coisa bem específica, provavelmente tem algum problema ali, sabe? Uhum. No Heavy Metal Machines, por exemplo... Pode falar, né? Claro. Vamos falar, aqui é tudo aberto. No Heavy Metal Machines, quase que 80% das reclamações eram sobre a movimentação. Inclusive, eles reclamavam de algo bem específico, que era tipo, ah, quando eu dou curva, parece que tem um delay que demora pra dar a curva, sabe? Quando faz um atraso, um lag. E daí, eu comecei a prestar atenção, tipo, tá, essa reclamação é muito específica pra ser um mimimi, sabe? E muito frequente, né, cara? Sim. É. Então, a gente toma também, assim, por quantidade de reclamação. Eu, né, não tô falando no community manager, no geral, cada um faz do seu jeito, mas eu uso bastante quantidade. E, às vezes, quando faz sentido, às vezes é uma reclamação solta, assim, mas, pato, nunca tinha pensado nisso, sabe? Pra pensar, discute com os desenvolvedores se é uma dúvida bem relevante, se é bem construída, assim, se não é só um, ah, esse jogo é um lixo, né? Tipo, isso não é uma crítica, né? Mas quando é uma coisa bem construída, uma sugestão bem elaborada, a gente para e conversa com o time também. Então, depende do que o cara tá escrevendo e a quantas vezes isso aparece, né? Entendi, cara. E até pra pegar já um embalo nessa tua resposta, o Wellington Camargo pergunta também algo que é relacionado ao que você acabou de dizer. O Community Manager tem essa influência sobre o que acontece no jogo? Por exemplo, você pode chegar pro time de desenvolvimento e levar sugestões da própria comunidade? Existe até um processo pra isso, não sei, né? Onde, sei lá, toda semana tem um relatório da sua parte sobre o que tá acontecendo na comunidade e são tomadas ações dentro do desenvolvimento do jogo por causa disso ou não? Sim. Aqui na Cucori agora eu tô fazendo... Como eu trabalho remoto, eu faço um relatório diário do que eu fiz, né? Então eu coleto sugestões, a incidência dos problemas que aconteceram no dia. Por exemplo, se uma coisa que tá acontecendo bastante no jogo agora, que é o Pixel World, o nome do jogo que a Cucori tá desenvolvendo, tem bastante scan, né? A galera enganando os outros pra roubar item, essas coisas. Aí a gente tá pensando, por causa da reclamação da comunidade, a gente tá pensando agora em mecânicas de como evitar o scan, tipo, fazer trocas completamente seguras, sabe? Dando algumas features a mais, porque, por exemplo, tem itens que não são trocáveis no jogo. A gente tá vendo a possibilidade de trocar por essa feature. Por causa da reclamação frequente disso, a gente tá mudando o desenvolvimento do jogo, botando novas features. Entendi. Então, sim. E sobre um formato, depende da empresa, assim. Por exemplo, na Hoplon não tinha muito isso, apesar de eu estar sempre reportando frequentemente. A gente marcava reuniões pra eu dar coisas mais faladas na comunidade. Inclusive, tinha coisas que a comunidade pedia, tipo, eu quero uma skin tal. Então, tipo, os jogadores estão falando que eles querem comprar, sabe? Então, tipo, coloca no jogo isso aqui, vai dar dinheiro. Que oportunidade, rapaz, pra community manager e pra comunidade, no caso, através do community manager, pô, ajudar a desenvolver, cara, conteúdo que os caras vão querer comprar depois, nossa. E hoje em dia, tipo, todos os jogos, eles estão... Não é, tipo, lançou e esquece ele, sabe? Porque tem patch, tem... Sem dúvida. As atualizações, e ainda mais que o Pixel World é um jogo online, então sai conteúdo a cada duas semanas, então sempre pode ter alguma coisa pra melhorar e sempre baseado na comunidade, né? Sempre com o que tá acontecendo, tu começa a desenvolver alguma coisa pra melhorar ou pra solucionar algum problema. É, isso aí é um negócio que é um paradigma novo que a gente vê na indústria direto, todos nós estamos sendo tocados por isso de alguma maneira, que é cada vez mais o que a gente faz tá se tornando um serviço e não um produto mais, né? Onde você precisa tá engajando com a sua comunidade, tá, sabe, melhorando esse serviço o tempo todo, provendo mais conteúdo, atualizando, sabe, mantendo relevante, mantendo no hype, e são poucos os jogos que hoje não tem um live team robusto pra tá fazendo isso. E é interessante, cara, pra mim é fantástico de ver. Hoje você tem ferramentas pra você modificar o seu jogo depois de lançado, muito mais robusto do que você tinha na época, que era um cartucho que depois que você botou na loja, não tem mais como você fazer nada. Isso aí, pra mim, é sensacional e abre todo um outro leque de oportunidade pra gente interagir com os nossos jogadores, conhecê-los e tal, que eu acho muito maneiro. O Charles Moreira, Bueno, você conhece bem, perguntou pra gente aqui, como lidar com os diferentes comportamentos dos players da comunidade, principalmente com os haters? Ah. Como que você lida com esse pessoal que entra só pra falar mal? Não existe, né, esse pessoal. Não existe. É, tipo, o que é essa galera pra você? Assim, tipo, o que você lê desse pessoal? Primeiramente, oi, Charlinho, né? Charlinho, grande amigo também. Mas, pessoalmente, eu falo com cada tipo de jogador de uma forma diferente. Às vezes, tem uns problemas bem sérios que eu tenho que manter uma postura bem profissional e séria, sabe? Não posso fazer uma brincadeira. brincadeira nem nada, porque posso cagar tudo sem fazer uma brincadeira que pode ser mal interpretada, né? Mas com os haters especificamente, o que eu entendo deles é que eles querem atenção. Por que eles estão ali no nosso canal, sabe? Por que eles estão ali na nossa comunidade? Eles querem alguma coisa, eles não são um coringa, não querem só ver o caos. Ou ter que pegar fogo, sabe? Só que alguns são, hein? Eles não querem só perder o tempo deles também, né? Isso, eles querem alguma resposta, sabe? Talvez eles não estejam se expressando da forma que seja aceita, mas eles estão ali porque eles querem atenção. E eu tento dar sempre atenção pra esses haters, porque se tu der uma resposta, tipo, convincente, tu não só consegue sanar o problema de ele parar de te odiar, mas tu consegue converter ele, porque eu duvido muito que ele tenha xingado um jogo e recebido uma resposta positiva desse jogo, sabe? No mais, ele deve ter sido banido ou alguma coisa. Se tu, tipo, falar, esse jogo é um lixo, no Heavy Metal Machines, tu falava, ah, esse jogo é uma cópia de LOL. E daí eu explicava, não, é bem diferente de LOL, olha só, o jogo é de graça, tipo, se tu quiser testar, vai lá, sabe? Não vai gastar nada. Então, tipo, quando eles recebiam essa resposta, eles ficavam felizes e até testavam o jogo, sabe? Então, eu ainda acredito que todo hater, ele só quer atenção e só tem que dar um abraço mais amoroso nele, sabe? Cara, eu vejo muito isso na comunidade FIFA, que você pode imaginar uma quantidade de gente falando merda na comunidade FIFA. Obviamente, não trabalho com community management, nem posso falar oficialmente pela EA e nada. Eita. Mas a minha conta do Twitter, eu interajo com algumas pessoas que sabem que eu trabalho nessa franquia e tal, principalmente o pessoal do Brasil, saber que tem um brasileiro aqui dentro. Eles querem sempre falar e tal, e geralmente eles querem dar os seus 2 centavos sobre porque eles odeiam o jogo, né? Eles perderam a partida, logo o jogo é o lixo, né? E eu vejo muito isso, cara, de quebrar o cara na educação, sabe? Uhum. Responder dessa forma que você tá falando. É igual você falou, às vezes o cara só quer... O fato de você responder já faz toda a diferença. Quase que não importa o que você falou. Claro, se você falar uma merda, obviamente que não. Mas, sabe, só o fato dele se sentir ouvido faz uma diferença gigantesca. Eu vejo muito isso acontecer. E já aconteceu muitas vezes de tornar o cara que chega como hater e sai, tipo, ah, tá, é, pode crer. Tipo, sai top, sim, sai bem, assim, sai tranquilaço, assim. Isso aí acontece direto lá no Twitter também. É muito engraçado de ver e imagino que como community manager você tem até já um certa casca grossa, né, pra lidar com isso de uma forma que você leve sempre pro positivo. Agora eu não choro mais essa noite. já esperei isso. Mais uma pergunta aqui pra ti do Fábio Nóbrega de Lima. Como as empresas fazem pra não se perderem no meio de uma enxurrada gigante de mensagem que esses jogos encontram constantemente? No caso específico das redes sociais, além disso, como monitorar o que tá rolando? Obrigado pela pergunta, Fábio Nóbrega, né? Deixa eu falar o nome dele antes que eu esqueça. Mas tem várias ferramentas de comunidade pra filtrar. Quando é um jogo gigantesco mesmo, dá pra filtrar por palavra-chave, essas coisas, né? Dá pra usar as hashtags. Mas quando é jogo pequeno, tu pode ir na raça mesmo e verificar os meios de comunicação. O que eu faço no Pixel Words, a gente tem 3 community managers, tem um que é focado em YouTube, faz os vídeos, né? Eu não sou o que produz vídeos agora na Kucori. Tem outra que é mais focada em fórum e nos comentários do Google Play, Apple Store. Eu sou mais fórum, Facebook e suporte. Então, tipo, a gente separa isso, tem poucas mensagens, então a gente consegue ver direitinho. Mas quando é, tipo, muita mensagem, dá pra usar essas ferramentas de social media, né? CRM, eles falam. Uhum. É bem tranquilo, assim, porque tu não precisa responder todo mundo, sabe? Mas tu consegue ter uma ideia geral de acordo com os comentários que estão vindo. Se um comentário, ele é frequente, ele vai aparecer várias vezes na tua timeline, assim. Então, sempre dá pra ter noção do que tá sendo falado. E se tu passar batido por algum comentário, é porque provavelmente ele não era tão relevante assim. Ou ele vai voltar de novo, se ele for relevante, né? Essas ferramentas, elas grupam as coisas como? Por palavra-chave? Como é que funciona? Tu decide. Pode ser por palavra-chave ou pode ser por onde ela tá sendo dita, né? Se é Twitter, aí pega só Twitter, se é Facebook, só Facebook. Tem algumas mais avançadas, elas podem classificar a mensagem boa ou ruim. Tipo, tu pega as palavras-chave e classifica como, ah, se botar lixo é porque tá falando coisa mal. Aí ele separa o bom e o ruim, sabe? Pra tu começar a filtrar melhor. Agora, de cabeça, eu lembro do Hootsuite. Não sei se alguém usa aí, mas é um bem usado atualmente. Ele filtra basicamente por palavras. Já joga todos que tem palavrão na caixa do lixo. Isso. Não precisa ser no lixo, né? Às vezes tem um palavrão consciente ali. O seu jogo é foda pra caralho. Isso, exatamente. O Rafa, fala pra gente o seguinte, você trabalhando no desenvolvimento do FIFA Mobile, um jogo que foi lançado, né, sua nova versão, a versão totalmente refeita recentemente, relativamente, aí você é um designer do jogo, então você tá muito próximo do que entra no jogo, né, de quais são as features e tudo mais. Você interage com algum tipo de resultado que vem de community management? Você já desenvolveu features, já fez design de features baseado em algum feedback de comunidade? Como é que é? Ele entrou no departamento que só faz isso, né? Tem gente que lida só com isso e eles dão reports pra gente, principalmente se tipo o circo tá pegando fogo, assim, alguma coisa horrível, ou até mesmo bugs que a gente não previu, ou coisas que a comunidade não gosta, eles reportam pra gente, né? Por enquanto, assim, na fase que a gente tá, os ajustes que vem da comunidade, normalmente eles são pequenos, que dá pra fazer, né? Porque tem coisa que a comunidade fala que é tipo um ano pra fazer, sabe? Pô, não eu faz, queria sabe? Mesmo que fosse futebol americano, pô. Então, daí a gente faz uma triagem de coisas que são compatíveis, né? Porque muitas vezes a comunidade não tem noção do que está por trás, assim, né? Do quanto custa fazer alguma coisa, né? E a gente tem que fazer um trade. Pô, isso faz sentido, é compatível com o jogo. Isso não é, isso custa muito, vai ter que ficar pra mais tarde e tal. Mas ajustes pequenos, assim, a gente tá sempre fazendo. Um jogo que é live, né? Como a gente fala, que tá sempre em constante mudança, a gente tem que ficar prestando atenção nisso. E você, Igor? Mesma pergunta pra você. Já teve tarefas associadas a algum feedback da comunidade? Você agora que trabalha no Fallout Shelter como artista e na Bethesda, mas vários outros projetos. E até uma curiosidade. Na época que você teve a sua empresa indie, o seu game feito in-house, vocês faziam community management? Como que vocês faziam e tal? Então, pra mim, community management é uma coisa relativamente nova, assim, porque eu acho que até há muito tempo a gente não entendia exatamente como usar isso, assim, sabe? É. Pra mim ficou bem claro quando eu entrei na Hoplo e até conheci o Dani, assim, a gente já até conversou sobre isso. Quando eu conheci ele, eu conheci o trabalho que ele tava fazendo na Hoplo, eu achei que ele era só um cara que teve sorte de estar no lugar certo na hora certa, assim, sabe? É até engraçado porque eu não achava que ele sabia o quão talentoso ele era, sabe? Ah, entendi. Ele não sabe até hoje, Igor. A forma como ele interagia com a comunidade era bem pessoal, assim, sabe? Era tipo, parecia um jogador falando com jogadores, assim, sabe? Não parecia que ele... Eu não achava que ele tinha consciência do quão importante era essa conexão que ele tinha com o jogador, assim, sabe? Sim, entendi. É, a Hoplo, a gente tinha as páginas de web, a gente tinha tudo lá, mas a gente não consultava muito isso, né? E os jogos que eu trabalhei não eram tão grandes, assim, né? Hoje que eu vejo como todas as empresas têm essa preocupação de ter essa conexão mais direta e mais próxima, e tem essa abordagem que o Dani tem também com a comunidade, sabe? De tentar ser um deles, assim, sabe? Isso é muito bacana, assim. Uhum. A arte em si é difícil receber esse tipo de coisa, assim. O jogador dificilmente vai querer, eu quero meu carro laranja, sabe? Ele vai querer que o carro dele solte tiros de tal jeito, ou que vai se comportar de tal forma, ou um jogador novo de tal forma e tal. Ele dificilmente vai querer que, eu não gostei dessa skin, dessa coisa, eu quero uma skin assim, sabe? Mas eu vejo muito no período que eu passei na Gameloft, como eles tinham essa preocupação e como não é natural, sabe? Ter essa postura de lidar com a comunidade sendo um deles, assim, sabe? A Gameloft tenta fazer isso, mas eu sinto que eles ainda são aqueles caras que querem ser os caras legais que lidam com a comunidade, sabe? Entendi. Então, é bem curioso, assim, como isso é novo, assim, sabe? Como ter uma visão melhor do que é usar a mídia social pra conversar com a pessoa de mídia social, sabe? Não é mais aquela coisa, tipo, você liga pra Nestlé pra dizer que tem um dedo no teu bombom. Não é mais customer service. Isso, sabe? Que não é aquela coisa que você liga pra uma empresa e aí tem um cara lá que vai ser o porta-voz da empresa e tudo que ele falar é extremamente oficial, sabe? Hoje em dia você tem CEO da Blizzard que entra no fórum e trola um cara, sabe? Entendi. E isso é massa, sabe? Então as coisas estão mudando muito rápido, assim. Muito bacana ver essa transformação da comunicação, assim, e da relação com a comunidade. Inclusive, eu tava jogando Ghost Recon com o Kunen, né? Kunen é o Rafa, né? Para os caras estão ouvindo, não sabem. Cada lugar que ele passou na vida, ele ganhou um apelido diferente. E aí, no início do jogo, como tava em closed beta, tinha um community manager falando sobre o jogo, né? E eu vi que o cara tava muito nervoso e muito não preparado ali pra falar, dar um discurso, sabe? Pô, é um jogo da Ubisoft, sabe? Tom Clancy. É um jogo muito grande. E daí eu fico, tipo, naquela coisa de, tipo, triste e feliz. Feliz pela oportunidade, que ainda tem bastante pra pessoas como eu, assim, que consegue transmitir uma personalidade escrevendo alguma coisa, né? Consegue ser legal escrevendo, não é uma pessoa... Tem gente que quando escreve fica tudo sério, né? Parece que tá brigando. É a mensagem corporativa. Isso. E fico triste porque tadinho dele, sabe? Tipo, olha a bomba que tacaram na mão dele. Cara, eu ia inclusive falar disso, Dani. Agora imagina uma empresa gigante, dinossauro como a EA, entendeu? E desbravando esse mundo de conexão direta com o seu jogador, com toda a bagagem que a EA já tem, toda a fama que a EA tem. Cara, é um desafio fodido. Só você chegar no jogador desenvolvedor, sabe? Ultrapassar a barreira de que você é a EA. Sim. Porque a EA é o culpado de tudo, é sempre o império do mal. Essa primeira barreira é dificílima de ultrapassar. E é um dos motivos pelos quais, pessoalmente, porque eu me interesso por isso, que eu admiro o trabalho de pessoas como você fazem. Cara, é muito difícil, né, você ter essa conexão mesmo direta e tão fine-tuned, né, tão tunada com o jogador. Eu admiro muito isso, gostaria de ser decente em fazer isso também um dia. Esse é um dos motivos pelos quais eu me arrisco de participar, por exemplo, do Twitter, de deixar que as pessoas usem minha conta do Twitter como um go-to place, né, um lugar onde elas podem ir pra falar com a EA de uma forma um pouco mais pessoal. E aí tento trazer um pouquinho dessa, entendeu, de não parecer que é a EA falando, né, parecer que sou eu, é a minha personalidade, é o meu jeito e tal. Isso é muito arriscado, porque eu tô falando de tá me metendo num universo aí onde uma merda que eu falar pode ter uma repercussão gigantesca, né, e FIFA, estamos falando de quantos milhões de jogadores aí, né, pelo mundo todo, então, mas eu ainda acredito nisso e tento me policiar muito, é uma coisa que não é de graça, né, não é sem esforço que a gente faz isso de tá se expondo dessa maneira, mas é porque eu acho, cara, que essa revolução, entre aspas, vamos dizer, de uma empresa do tamanho da EA, já com a bagagem toda que ela tem que vir de dentro, tem que vir de a gente mostrar que, ó, quem tá fazendo os jogos que você ama e às vezes ama odiar são pessoas, sabe, e com esse ou aquele jeito, eu tenho minhas opiniões particulares sobre FIFA que não são necessariamente a mensagem da companhia. Algumas delas eu posso expressar, outras nem tanto. Mas as pessoas entendem isso. Acho que a galera que tá lá fora, a gente tem muito essa tendência de generalizar, e o Dani vai saber disso muito melhor do que eu, mas não são pessoas burras, sabe? Não são pessoas, sabe? É gente que você, sabendo conversar com elas, você consegue chegar em algo, sabe? E o pessoal do FIFA, eu descubro muito isso. No meio do mar de, entendeu? O jogo é lixo porque eu perdi minha partida, ou seja lá o que for que eles estão reclamando, tem ali gente querendo, tudo que eles querem é que o jogo de futebol, que eles têm essa paixão enorme, seja o melhor possível, sabe? Uhum. Então, isso daí, você conseguir navegar esse meio todo, tanto do lado de legalmente ser uma coisa perigosa de fazer, e do lado de a quantidade dessas mensagens ser uma coisa, às vezes, difícil de lidar, mas você conseguir navegar isso e ainda assim ter essa conexão com a comunidade, pra mim, é um negócio, assim, mágico, que eu ainda não sei direito como é que faz, mas eu gosto de treinar em fazer, e eu admiro muito quem trabalha com isso, porque imagino o quão difícil é você conseguir fazer isso. Com certeza, e uma coisa bem interessante que tu falou ali, que tipo, mesmo tu falando como Gilliard, não como produtor da FIFA, tu já tá ligado à FIFA, sabe? Então, tudo que tu falar meio que vai tá ligado à FIFA. Se tu fazer um post, tipo, racista, sabe? Sim, tipo, cara. Vai tá ligado. Então, tipo, a partir do momento que tu é uma pessoa pública e eles sabem onde tu trabalha, não deveria pelo menos ter o direito de expressar alguma coisa que possa ferir a empresa, sabe? Eu sou community manager, eu era da Hoplon, agora eu sou da Kukori, mas quando as pessoas das outras empresas chegam no meu canal do YouTube, eu ainda sou community manager pra elas, sabe? Eu não posso falar outra coisa que eu não falaria sendo community manager da empresa. Sim, não importa que a gente coloque 1000 disclaimers, o que importa é a percepção das pessoas, e a percepção delas é que você representa aquela instituição. Então isso aí não tem como fugir, é muito, muito isso mesmo. Dani, quem você acha hoje em dia que tá na crista da onda nessa área de relação com a comunidade? Quem que é, tipo, a tua referência? Ah, eu gosto bastante da Blizzard, porque a resposta deles é muito rápida. Tipo, deu a treta da Tracer, né, da bundinha sexy dela. Semana seguinte ele já tava falando, ah, beleza, vai mudar então. Não dá margem pra treta, sabe? Eles respondem muito rápido a problemas que acontecem. E outro que eu vejo muito é a Netflix. A Netflix é muito, muito foda. Primeiro que eles respondem pontualmente as pessoas, tipo, eu acho que eles têm um exército de community manager, que eles respondem sempre os comentários que a galera faz no Facebook, Twitter. Eles também respondem muito a conteúdo que as pessoas pedem. O exemplo que eu tenho era do Demolidor. Eu acho que, obviamente, ele já tinha uma carta na manga, né, de fazer uma série do Justiceiro depois, mas lançou o Demolidor 2, a galera pediu o Justiceiro e daí na semana seguinte falou, beleza, vai ter Justiceiro então. Sabe? É uma resposta muito rápida. É, provavelmente era uma coisa que eles tinham segredo lá no projeto, lá atrás, assim, que ninguém, só algumas pessoas sabiam, de como a comunidade pediu, anuncia aí. Sim, sabe? Mas eles não, eles não decidiram fazer por causa da comunidade, né? Netflix é uma empresa de multibilhões de dólares, eles não simplesmente decidiram fazer um seriado porque pediram, mas o fato de, tipo, divulgar a informação porque a comunidade pediu, isso é foda, assim. Ah, sim, com certeza eles já tinham programado isso, mas o fato de, tipo, eles trazerem essa estratégia, né? De, tipo, ah, só vou falar quando eles pedirem, sabe? Que daí dá a impressão de que, tipo, pô, a gente foi ouvido na hora, assim. Então, é, Netflix pra mim é uma das melhores, inclusive eu vejo o serviço deles. A Netflix e a Steam não tem comunidade, né? Parece que é uma falha deles, mas eles também, tipo, estão um pouco se fudendo, acho que pra isso. Mas a Netflix, eu vejo que eles, todas as coisas que eles fazem, as features, parece que é pensando, tipo, no bem-estar do usuário, sabe? Ah, reclamam que não tem conteúdo offline. Beleza, agora tem. Reclamam que as séries, tu tem que esperar uma semana pra ver. Beleza, então vamos lançar tudo de uma vez. É de acordo com o que as pessoas querem, sabe? É, eu acho que um outro papel do Community Manager que a gente até nem tocou aqui, que tem a ver com, por exemplo, você acabou de dizer, os usuários não querem esperar uma semana pra ver o seu próximo episódio, logo vamos fazer um seriado, lançá-lo todo de uma vez. Isso daí é uma mudança de paradigma muito maior do que parece, né? Quando a gente fala assim que agora um seriado de 10 episódios, de 13 episódios, você vai poder ver sob demanda mesmo, tipo, a hora que você quiser, a partir do dia 1, é o seu ritmo. Isso é muito mais do que somente uma pequena nova feature num sistema. Isso é uma mudança de como você consome e entrega conteúdo, que eu acho que vem do fato de você estar muito conectado com a tua audiência, com o seu público-alvo. E o papel do Community Manager em, tipo, conhecer o público-alvo do produto ou serviço é um negócio, assim, que é inestimável, sabe? A gente pode sentar quantas horas a gente quiser dentro de uma sala fazendo design de um jogo pra nós. Assim, o que eu quero jogar, o que o Rafa gosta. Mas fazer design pra galera que tá lá fora é um dos maiores desafios da nossa indústria inteira. E o Community Manager, cada vez mais, é um papel que tem que estar entrando nessa sala cada vez mais, na minha opinião, como quase que um advogado do jogador, do cliente. Pra quem a gente faz? Porque no final das contas, cara, se não tiver ninguém lá pra comprar e jogar os nossos jogos, não vai ter emprego mais. Sim, sim. Entendeu? Então, a coisa mais importante, isso aí é um negócio que, dentro da EA, é uma mensagem muito forte. É o famoso players first, né? Os jogadores sempre têm que vir primeiro em tudo que a gente faz. Então, decisões que a gente toma, às vezes, a decisão que vai dar um prejuízo financeiro, mas vai dar uma sabe, algum tipo de resposta positiva para um anseio dos jogadores, a gente tá tendendo muito mais a tomar essas decisões nessa direção do que talvez 10 anos atrás. É essa mentalidade e, cara, o papel do Community Manager em nos ajudar a entender o que essa comunidade realmente quer e precisa e quais são os grandes pontos de dor, né, os pain points da nossa, de tudo que a gente faz, do nosso serviço, não dá pra estimar o valor disso. Inclusive na Hoplon, assim, muitas das vezes quando a gente ia fazer algum evento, alguma ação de marketing, perguntavam pra mim, porque acho que trabalhei 6 anos na Hoplon, então já era o ancião, né? Todo mundo chegava depois lá de mim. Tinha uma ex-chefe minha que ela gostava muito de como eu previa as cagadas que ia dar, sabe? Sim. Tipo, vamos lançar o Closed Beta agora. Eu falo, não vai dar certo, não. Tipo, não tem milagre que eu consiga fazer que eu vou conseguir converter as pessoas a jogarem isso se o jogo tá sem conteúdo, sabe? Tipo, eu conseguia prever o feedback dos jogadores antes mesmo de acontecer, justamente porque eu já conhecia eles. Exatamente, cara. Inestimável isso, o valor que isso tem pro que a gente faz dentro do desenvolvimento dos jogos. É isso que eu ia perguntar, tipo, onde que entra um Community Manager num jogo que ainda não foi lançado? Tem bastante de... Por exemplo, se tu tá começando a anunciar o jogo, tipo, ele nunca foi anunciado, ninguém sabe da existência dele ainda? Ou tu já deu algum não, teaser? Tipo, ou... em diferentes momentos, assim, o que você vê, onde que entra, tipo, até nessa hora, por exemplo, de eu vou anunciar meu produto, como que entra o Community Manager nessa hora? Ah, no começo, assim, tipo, vai criar um jogo. Eu imagino que, claro que eu não tenho muita experiência em empresas gigantescas como vocês, né? Eu imagino, assim, que a gente se baseia em referências, tipo, ah, meu jogo vai ser de carro, e carros explosivos, então eu vou pegar referências de outros jogos assim, Twisted Metal, outros jogos explosivos, ou tipo, se tu tá mesclando, geralmente tem bastante daqueles jogos que falam, ah, é uma mistura desse jogo aqui com esse aqui, aí tu pega os dois públicos desses jogos que tu quer misturar, e aí tu vê como é que a comunidade deles é antes, assim, dá pra ter uma ideia assim, e é claro que, tipo, a gente sempre tem surpresas quando lança o jogo, né, a gente nunca tá totalmente preparado pro que vai acontecer. Um Community Manager, ele pode entrar na hora de ajudar até na campanha de divulgação do beta. Então, por exemplo, o que você tá falando, por você talvez entrar num fórum de Twisted Metal, você consegue entender como falar com a comunidade que vai gostar desse tipo de jogo, coisa assim? Com certeza, tipo, tu pode entrar no, por exemplo, vamos usar de novo o Twisted Metal. O pessoal tá reclamando bastante de alguma feature específica do Twisted Metal, tá sugerindo alguma coisa que deveria ser assim. Imagina se daí tu lança um jogo que tem essa feature, sabe? Tipo, é como se tu tivesse dando a solução pro Twisted Metal, só que em outro jogo. Isso já modifica o desenvolvimento e também já pode pode também ser o que tu usa pra divulgar o teu jogo, pra aquele grupo. O diferencial, né? É. Dani, pra fechar, mais uma pergunta da nossa comunidade lá no Google Plus pra você. Eu acho que ela é muito pertinente porque você falou que lá na Hoplon, por exemplo, você praticamente construiu community management dentro da empresa. Então o Victor Cardoso quer saber como é que você começa a construir e gerenciar uma comunidade. É, você cria uma conta no Facebook? Você sabe que canais? E como é que começa esse trabalho, tipo, do zero? Não existe community management desse jogo e agora vai ter. Como é que você... Qual é a sua experiência em fazer isso? É, isso realmente acho que é o mais trabalhoso mesmo, mas pode se basear também por referência de outros jogos, tipo, quais redes eu vou atacar, sabe? Daí pode estar Facebook, porque esse jogo é bem famoso no Facebook. Então tu escolhe algumas redes, mas tu pode ter algumas surpresas, que, por exemplo, no Pixel Worlds agora, todo mundo ficou impressionado que o canal que mais tá dando repercussão é o Instagram. Bem bizarro, sabe? Tipo, eu nunca ia esperar isso, porque é um jogo mobile, aí faz sentido, né? Tipo, mobile, o cara já tá ali no celular, usa o Instagram. Tem a surpresa, assim, que tipo, ah, beleza, tu faz as redes, tu cria, tipo, um campo, né, pras pessoas entrarem nas redes que elas preferem, mas aí, de acordo com a repercussão dos próprios players, tu pode ver qual rede tu tá saindo melhor, daí tu pode focar naquela, ou então, por não tá saindo melhor na outra, tu pode dar mais um esforcinho no Facebook, sabe, dar um estímulo ali, mas eu acredito, assim, que primeiro tu cria um campo, vai, cria Facebook, Twitter, deixa um Instagram ali só pra, tipo, ter, né, pra ter o nome. Vai que cola. YouTube, assim, as básicas, né. Claro. E depois tu vai... lança o mesmo conteúdo pra tudo e depois tu vai vendo quais estão dando mais certo, quais tá dando, trazendo mais gente, quais o pessoal tá perguntando mais. O primeiro tem que criar um campo pra não deixar alguma coisa em branco, né? Tem que estar ali presente naquela área também, pelo menos no começo do jogo. Existe diferença dessas mídias? Do tipo, como você se comunica com eles? Uma é mais formal, outra é menos formal, uma é mais familiar, uma é mais descolada. No Twitter é tudo, né, bandalheira, sacanagem. tem sim. A maior diferença é, tipo, quando tu é suporte, quando tu é community manager, né? Pro suporte, tipo, eu só faço piadinha se eu sinto que tá 100% seguro o ambiente ali, sabe? Que geralmente tá só o pepino no suporte, né? No Facebook, assim, por exemplo, dá pra usar imagem, então dá pra usar GIF, sabe? Às vezes é engraçado tu responder alguma coisa com um GIF, meme. No fórum, tu pode elaborar bastante a tua resposta. No Twitter tem que ser rapidinho, né? Geralmente funciona mais como uma resposta rápida pra algum suporte rápido no Twitter. Então, sim, tu se comunica diferente, mas eu sempre tento, quando eu sou community manager, ser sempre um pouco... Como é que é a palavra? Não é casual. Informal? Informal, isso. Informal, isso aí. Eu lembrei, cara, uma parada que eu ia falar antes, que o Dani disse, que eu achei... Que eu me identifiquei, cara, 100% na hora. Quando você falou, assim, que por mais que... Você tem que achar sempre um equilíbrio entre ser você e saber que as pessoas estão olhando pra você como representante da empresa que você representa, no caso. Um exemplo que eu ia dar foi exatamente isso, que depois que eu passei a me tornar associado à FIFA, né, em tudo que eu faço, inclusive redes sociais, no Twitter, por exemplo, eu... Sem brincadeira, isso não é nem exagero. Não tenho mais o direito, por exemplo, de fazer piadas sobre futebol, tipo, zoando o time do cara. Acabou sendo uma coisa que eu tenho que deixar de fazer pelo fato de que eu represento a EA. Imagina, eu chego lá e falo, ah, flamenguista é tudo, blá, blá, blá. Sim. Daqui a pouco sai lá, né? Produtor do FIFA, né? Responde ao fato do Flamengo não estar no jogo, dizendo que os flamenguistas são, blá, blá, blá. E isso é uma parte da brincadeira e tal, do apreciar o futebol que eu sempre gostei de fazer, tipo, zoar um ou outro. Eu sinto até muita falta disso, hoje, agora, estando aqui em Vancouver, de quando eu morava no Rio. Mas eu entendi que determinadas coisas, elas estão muito próximas daquilo que você representa, daquilo que você faz. Talvez se eu for fazer uma piada do basquete, não tenha tanto problema, sabe? Mas no futebol, por eu trabalhar com FIFA, é simplesmente uma coisa que eu não posso mais fazer. Eu entendi isso, entendi como vamos dizer, o preço de estar representando o que eu represento, entendeu? Então é interessante você ver que, cara, sou totalmente a favor da gente ter a personalidade. Acho que é isso que faz toda a diferença entre você ligar pra um suporte ao usuário e tá interagindo com alguém que realmente é aquela pessoa, né, dentro de uma comunidade mesmo, mas existem, assim, preços a pagar às vezes. E aí, quando você falou sobre isso, logo me vira a cabeça, pode crer, cara, é uma das coisas que eu não posso mais fazer, é falar, ficar zoando sobre futebol, porque é muito próximo, assim, do que eu faço e não pega bem. Com certeza. Pod Quiz. Pod de quiz musical. Chega aí, rapaz, mais uma semana. Essa foi bem interessante. A galera, depois de algumas músicas que quase ninguém acertou, tendo um ou dois ouvintes só que conseguiram acertar, o dessa semana já teve bem mais gente que conseguiu descobrir. Então, Zabuzeta, vai tocar pra gente aí, por favor, o podquiz musical da semana passada pra gente lembrar. Vamos lá. Quem acertou, primeirão de todos, foi o nosso ouvinte, Rodrigo Filório. Ele mandou muito bem, dizendo que essa é a musiquinha de um dos meus jogos preferidos aí, da comunidade indie, feito aqui no quintal de casa em Vancouver, Don't Starve, da Clay. Jogo fantástico, um roguelike muito maneiro. E o Rodrigo Filório mandou bem, falou que essa musiquinha era do Don't Starve. Além dele, o Richard Grip, o Rafael Guerra, o Fernando Manuel, o Sérgio Quixino, o Alguém Sou Eu, lá no YouTube, todos. Descubram aí quem é ele. E o Vinícius Vasconcelos também, que mandou a última mensagem e falou, ainda dá tempo de responder, deu tempo de falar ainda, que era Don't Starve, o podquiz musical da semana passada. Mas essa semana, já vou avisando logo, você vai achar que é fácil, mas você tem que me dizer o nome exato do jogo. Então não basta dizer Mario, tem que se dizer Super Mario World 2 Yoshi's Island, por exemplo. Só vai valer quem acertar exatamente qual é o jogo, que você vai falar, ah, isso aí é, não sei qual. Então, sabe, toca pra gente aí, por favor, o podquiz musical da semana, vai! Você que acha que sabe, manda aí um tweet no @podquestbr ou deixa lá um comentário no nosso site www.podquest.com.br no episódio 189 ou ainda no youtube.com/podquestbr episódio 189. É isso, gente. Chega aí ao fim um podcast pra lá de especial. O Igor e o Rafa fizeram propaganda de você, Dani, tempão. E é tudo e mais um pouco que eles falaram. Eu achei que foi fantástico poder conversar contigo e entender como é que funciona, né, cara? O que passa pela cabeça do Community Manager. Tudo que você... Né, os desafios, as partes que são difíceis de fazer, mas também a recompensa e o quanto. Cara, eu vou te falar já. Agradecemos nós, desenvolvedores de games, você que é desenvolvedor também, fazendo o trabalho que você faz. Sim. E o quanto você representa essa galera que tá nos ajudando a entender cada vez mais os jogadores. Então valeu, muito obrigado pela honestidade que você respondeu tudo aqui. E tô achando que não vai ser a última vez que você vai participar do podcast, hein? Opa! Guri é bom, guri é bom. Aceito com o maior prazer se for convidar de novo. Primeiro deixa eu limpar a lágrima aqui, né? Ah, isso. Ó, mas vamos combinar o seguinte, da próxima vez a gente faz um podcast After Dark e você conta todas as histórias aí que você tá contando essa vida. Na lareira, né? A gente dá um vinhozinho pra você relaxar e tal. Mas Dani, valeu mesmo, cara. Muito obrigado. Continua com esse trabalho fantástico seu aí. Boa sorte na Finlândia e toda essa mudança de vida gigantesca que você fez. E obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Aqui é um momento pra eu agradecer agora. Não, faz o que você quiser. Aproveita então. Dá um beijo pra mãe. Fala pra... Agora é hora. Não, fala pra gente onde que as pessoas podem acompanhar seu trabalho, cara. Você tem um canal do YouTube super de sucesso aí. Rafa Kunen já teve lá. Fala pra gente qual o nome do canal, o que que tem lá e o que que a galera pode esperar. Ó, inclusive o nome do canal eu criei com esse nome pra quando perguntarem, tipo, ah, qual é o nome do canal do Dani? Você acabou de falar, sabe? Canal do Dani. É o canal do Dani. E digita no YouTube e já acha. O logo é basicamente o meu rosto, só que em... Esqueci o nome, o Igor vai saber. Sabe quando uma figura é muito grande, daí você tem que fazer algo com ela vetor, pra não... Vetor. Isso, vetorizado. Ah, vetorizado. É o Dani vetorizado lá. Isso, é o Dani vetorizado. E o que que tem no seu canal, rapaz? O que que a gente vai ver lá? Vixe, aí complica. É, tipo, tem gameplay, né? Porque adoro jogar. Mas também tem uns quadros bizarros. Tem, tipo, cozinha incerta, que sou eu cozinhando e... Eu não sei cozinhar, por isso é cozinha incerta. E antigamente tinha review de salgadinho. Eu e meu amigo, a gente comprava o salgadinho e fazia um review. Era, tipo, completamente aleatório. Não era um review sério. A gente ficava falando besteira e comendo salgadinho, basicamente. Ótimo. Melhor tipo. E também tem outros quadros. Eu vou começar agora um quadro de entrevistas, que sai semana que vem. A premissa do quadro é que, tipo, todo mundo pode ser interessante, sabe? Não precisa ser uma celebridade pra você... Que foda. Pra tu vir entrevistar. Então, tipo, entrevista pode ser inscrito, pode ser uma pessoa que eu conheço na rua. Eu entrevistei uma DJ de São Paulo. Legal. Vai ser o primeiro que vai sair. Ah, também tem os quadros que eu divulgo os inscritos, que estão inscritos no meu canal. Eles sempre pedem divulgação e aí eu resolvi fazer um vídeo pra eles por mês. Eu quero divulgar eles também, mas eu não poderia ficar, tipo, fazendo toda vez que eles pedem, né? Tipo, eu não ia fazer mais vídeo pra mim. Então eu resolvi reunir isso tudo num vídeo só. E é isso, tipo, é gameplay e um monte de coisa aleatória que vem na minha cabeça. Maneiro, cara. Qual foi o salgadinho mais, assim, estranho que você já fez review? Teve, sei lá, de gafanhoto? Qual foi? Não, pior que eles são bem pé no chão, mas o pior que eu já fiz não era um salgadinho, era um doce finlandês. Nossa. O Rafa sabe, né? Salmiak? Mas é o salmiak. É muito bom. Salmiak. É horrível, cara. Parece que tá chupando um dedão, sabe? Que não é teu ainda, é de outra pessoa. Pior ainda. Olha, Antônio, eu vou até dizer que deve ter gente que gosta. Dos dois, né? Mas sim. Dani, muito obrigado. Ó, vontade não falta da gente ficar aqui mais uma hora conversando, então com certeza você vai voltar pra gente fazer mais um papo. Talvez até assim, sem assunto definido, só pra gente hang out mesmo e conversar aqui. Tem toda essa parte de YouTube que a gente tá devendo, né, de perguntar. Sim, cara. A gente fez focado em community management hoje. É uma boa ideia, hein, Igor? Ó, dá pra fazer uma série com o Dani logo. O próximo vai ser sobre o YouTube. Foi salgadinho. Não, muito bom. Dica de salgadinho. Isso aí. Muito obrigado, Dani, mais uma vez. Igor de Castilho, valeu, rapaz. Sempre bom ter você de volta aqui. E essa lasanha no forno aí, sai que horas? Opa, tá pronta. Tá me gritando ali, dizendo pra tirar. Aquela fumacinha saindo de cima, assim. Tá, beleza. Cachorro latindo, tá, beleza. Imagina, né? Nossa senhora. Então tá bom, cara. Vai lá curtir seu domingo. Rafael Cunha também, rapaz. Vai curtir seu domingo. Cuidado aí com a clavícula. E a gente vai se falando, meu. Valeu. Até mais. Valeu, então. Um abraço pra todo mundo. Giliar Lopes se despede de vocês aqui. Até semana que vem com mais um podcast. Tchau. Acontece, tá, Dani? Isso direto aqui da gravação. É, lá no final vai falar, ah, era isso, sabe? O editor se vira. Quando for dormir hoje à noite, assim. Já mandei e-mail pro Zabuzeta, cara. Tipo, 48 horas depois, assim, tipo... Porra, dá tempo de eu gravar mais 2 minutinhos da parada que eu esqueci de falar?